respirar. A unção foi derramada em nós e com ela recebemos a missão. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado agora. Diga para ela: nossa unidade, nossa unidade nos respaldará. Dá-me teu amor, Senhor. Dá-me teu amor.